Difícil dizer, não teve amor. Você julgou, esnobou. Às vezes é melhor viver a dor. Sorrir. Te deixa no chão. Vou te deixar, ei. Vou te deixar. Difícil dizer, não teve amor. Você julgou, esnobou. Às vezes é melhor viver a dor. Sorrir e não se entregar. Saber que tudo vai passar. Deixa no chão.